Você não entende o que eu falo, não enrolado pelo lado de que penso. Conheço o problema, falta pigmentação. Não é mais tudo que cara na fala que sabe fosse com outra cor. Sem preconceito, fui criando eu próprio. A gente fica sempre pensando nas coisas que deve fazer na vida. De repente a gente encontra as pessoas que precisam pra fazer esse negócio que a gente quer fazer. E de repente a gente se une todo mundo junto, fazendo que a união faz açúcar e também força. Porque a gente precisa de muita coisa pra subir nessa vida, meu Deus. Acabou a música, ainda tem outro lado.